espante até que a noite se ilumine e os mortos se levantem. Vai vagar pela terra como um verme rastejante, um bicho ignorante, peçonhento, repugnante. Sai pra lá, o que que há? Se não quiser levar uma pá, não deixa minha febre, pois otário, não vou hesitar. Um tipo assim, igual você, talarica, é de fuder. Leve trás do satanás, fura que vai padecer. Respeitei, considerei, te tratei como um irmão. Mesmo assim, apunhalada veio como sem razão. O guerreiro foi ferido, nunca derrotado. Sigo sempre em frente, adiante, e você no precipício. Esqueça meu nome, endereço, meu telefone. Não me apareça mesmo se tiver passando fome. Foi tu que cuspiu no prato, que comeu miserável. Foi tu que saiu perdendo, agora vejo o resultado. Agora vejo o resultado. Preferiu difamar, aí sacanear, do que correr pelo certo com os parceiros da quebrada. Porra, nunca imaginei que tu ia dar essa. Agora querem sua cabeça pra expor na favela, mas ninguém aqui vai se sujar. Isso só o tempo fará. Pelas próprias mãos eu creio, tu vai se aniquilar. Falador demais, passa mal, rapaz. Agora segura tua onda se você for capaz. Suas caras, rei da falha, não somos fã de canalha. Zé Polvinho, cabra de peia, por aqui vira peneira. Sai da reta, tu não presta, não adianta nem reza. Fudido, talarico, vai preparando as velas. Sangue ruim, sem futuro, mete a língua e todo mundo quer suzói até nas minas dos parceiros vagabundo. Canta pra subir, toma já de sumiço, porque doido por aqui, teus dias chegaram ao fim. Teus dias chegaram ao fim.